livrando, tá 3198. 3198 solo aos 37, chame controle solo 1218. 1211. 211. Salvador Tower, Papa Papa Sierra Foxtrot Yankee. Papa Papa Sierra Foxtrot Yankee, report automatic and begin down in Lockett. Report run, gear down on Lockett. Request landing on runway 17, base to the right if possible. Roger, report to Sandy Rose. Okay, we'll report when to roll, Sierra Fox Yankee. Foxtrot Yankee, after land, I'm going to proceed to which apron? To Iris Star, sir. Roger. Order, Sierra Fox Duck is ready to back to the flight on 17. Reflecting, so at 43. Clear to land runway 17, wind 170 degrees, 10 knots. Clear to land on runway 17, Sierra Fox Duck. Sierra Fox Trot Yankee on the ground at 45, clear to back track. Locate the runway on your left at parking lead frequency. Roger, have a good day. Zuqua 207, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus, 10 nós. O Zuqua 207 está livre da restrição anteriormente paga da Euleda Bridge. O senhor está livre da restrição, já, o tráfego já superou a saída. Sim, 5595, inicialmente fazendo ponto de espera. Azul 4207, decolou os 48, controle 1208. 208, azul 4207. O T31 na zona, fica 2 minutos alinhado na cabeceira. A aeronave da Azul decolou à frente, é o mesmo destino e mesmo nível. Avião decolou 51, controle 1208. 208, bom dia, tá 319. Bom dia. Mantenha a ponte espera, 1556. Sou em Salvador, bom dia, o Chanel 6200, final da 10, embaixo de travado. 6200, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Continue a guarda, 6200. Pouso autorizado no 0, 180 graus, 099, ajuste no 0, no 2. Tire pouso no 0, 6200. 5, decolou 52, controle 1208. 1208, Amaral, 595. 1556, visual com Airbus Oceaner final na 10. 556, após o mesmo, ali mantém pistão no 0. confirmando o vento para o 63, 6200? 190 com 11. Obrigado. Chanel 6200, solo 55 à direita, 121, décima 10. 121, décima 1, 1. Puxa, né? 6200, obrigado. Nossa, Bona 556, decolou 57, mantenha a proa até o contato com o controle. O controle 1208. Mantenha a proa até o contato com o controle, Bona 556. Pode chamar já? Afirmo. Obrigado. De imediato, cruza o 1028, passou a 38. Passa 3-2, 1-2-1, décima 1 no solo. Torre Azul 4082, sinal visual estabilizou. Azul 4082, pouso autorizado no 0, 190 graus, 109. Ele pouso 4082. confirma o vento 4082. 200 com 10. Obrigado. Algum reporte de turbulência na curta final, 4082? Pode confirmar o 402? Não, algum reporte de turbulência na curta final aqui pro 4082? Sim, pode confirmar. Qual é a intensidade? Não, negativo. Queria saber se tem algum reporte. Ah, negativo. Não tem nenhum. Tá bom, obrigado. Passou 3-2 ali, mantendo 0. Azul 4082, falou 1-5-0-1, na direita no 2-1, decimal 1. 2-1-1, 4082, até mais. Passou 3-2, a linha decola no 0, vento 2-1, 0 graus, 1-0. Pastor, vai iniciar? Gona 790, pronto. Mantenha o ponto de espera, Gona 790. Mantenha o ponto de espera, Gona 790. Trip, pouso autorizado no 0, 210 graus, 121. 5220, tá baixando a travada agora. Pastor 3-2, decolou 04-1208, controle. Valente, controle, Pastor 3-2. Torre Salvador, muito boa tarde, Gol 1864, aproximação final, duas milhas externas. Gente, 1864, número 2, aguardando autorização de pouso. Guarda, 1864. Negativo, o tráfego da companhia agora está com 180 nós sobre externo. Alô. Solo 05, libera direita 1210. Após o tração da companhia na final, o Gol 790 autorizado a anear e manter na 1-0. Seu prêmio vai decolar assim que autorizar. Tem um sequenciamento para a posição 1-0. Após o... O Gol 790 se considera a última autorização, mantém o ponto de espera. Agora o segundo tráfego foi encurtado e já está sobre o externo. Após o mesmo, eu vou autorizar. Gol no 864, solo 07, direita no 21, decimal 1-0. Direito, 21-1-0. Chinar 6255, torre? Chinar 6255, final 1-0, torre. Minha 255 Chanel, na escuta da torre, livre pouso no 0, 200 graus com 109. Pouso autorizado no 0, 190 graus, 12. Autorizado pouso, dá 1-0. Pouso 790, após o Chanel agora ali mantém o 1-0. 255, solo 10, direito no 219. Direito no 219. Torre Salvador, boa tarde, Altan 3804, baixado e travado. C3804, vento 200 graus, 109, ajuste 102, pouso autorizado, pista 10. Autorizado pouso, TAN 3084. O 790 decolou 12, 1208, controle. Obrigado. Torre, prossiga. Torre, Roxanel 6255. Prossiga. Não está conseguindo chamar o solo em 1219. É 1211. 211, grato. Direita 1211. Direita 1211, TAN 3804. papapá, Mike Juliette Romeo, qual a intenção? Vai necessitar sobrevoo na altura de São Cristóvão, a norte da cabeceira 1-0, totalmente condicionado aos seus tráfegos. Entendi, eu tenho agora à esquerda um Alfa Sierra 50, 20 quilos, tá indo na proa da 1-7. Não, corrigi, tá indo na proa da final da 1-7, ele tá 700 pés. Cliente não visual, poderia confirmar a matrícula? É o Papa Romeo, Eco, Eco, Tango. Eco, Eco, Tango. O mais chilete ao meu tá a whisky da rotatória. Gente, o telefone não tá na minha escuta, já acordei com o controle pra mandar me chamar. O senhor, ele tá agora passando. Prossegue com o piloto de São Cristóvão, então. Indo pela final da 1-7. Graças, comprou da 1-7, São Cristóvão, Romeu. Romeu, Eco, Tango na escuta da torre? Salvador, é o Papa Romeo, Eco, Eco Tango. Romeo, Eco Tango, qual a intenção? Atenção, pouso, está a próxima rotatória para pouso 1-7 e parqueamento no pátio 4. Seguinte, para o número 2, à frente eu tenho a 500 pés, helicóptero Helps 44, vai sobrevoar São Cristóvão. Então, faz, indica 1000 pés para evitar ter conflito e ingressa na final da 1-7. Tango, sente. Pode curvar a esquerda agora na final. Tango, sente. Vai aguardar na presente posição, a local de sobrevoo próximo à carreira 197 também, aguardando a aproximação do Eco Eco Tango para posterior segmento de sobrevoo na área. Gente, agora está exatamente alinhando com a final, vai manter mesmo? Vou manter, estou librando ainda o eixo, estou a eco do eixo da 1-7. Ciente. Tá, 3895, ponto de espera da 1-0, tá pronto, Torre. 395, autorizado aliar e decolar 1-0, 220 graus, 129. Autorizado aliar e decolar, 395. Romeu, Eco, Tango. O tráfego agora está a este, à esquerda do senhor, a 400 pés, o Robson 44. Vai passar superior e pousar na cabeceira 1-7, 22, 20 graus, 1-2-9, chama parado, cabeceira 1-7. Então, gente, mantendo 700 pés no momento até enquadramento final. Gente. Salvador, voo 9962, passando externo, machado travado. Voo 9962, continua aproximação, aguardo autorização de pouso, informação de tráfego, tenho dois helicópteros, Robson 44 e Esquilo a 500 pés, à esquerda do eixo da final, não interfere com a aproximação. Assente, confira o vento. 220 com 1-0. Ciente. Torre, o capitão da final da 1-7, o tráfego superado. Ciente, vou autorizar o cabeceiro 1-7, 220 graus, 129. Tá bom. Ô, Max Silvete Romeu, o sobrevoo agora é onde? Próximo Salvador Norte ou não? São Cristóvão, após o cruzamento da 1-7, vai permanecer entre a 1-7 e a 1-0. Ciente. Tem agora um sequenciamento de três aeronaves para a 1-0. Vai conflitar com a 1-0? Negativo, eu tô visual com a aeronave em aproximação, não vou interferir na aproximação. Sim, a gente pode ir pro sobrevoo e chama novamente qualquer coisa. Grato, Romeu. Corona 962, livre pouso 10, 2210 graus, 1211. Livre pouso 10, Corona 962. 3895, decolou 25, controle 1208. 208, grato e bom trabalho. Obrigada também. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3216, vai passando externo, baixou e travou. Controle igual 962, vai remeter o devido ao vento de cauda. Gente, 962-2000, controle 208. 208. Controle, correção, torre, TAM 3216. T32 no 6, o vento 230 graus no 29. Condições de pousar no 0? Aguarde, querido. Eco, Eco Tango, no solo 26, frequência livre estacionada. Vai prosseguir inicialmente o TAM 3216. Copiou, Torre? Sim, 3216. Eco, Eco Tango, frequência livre. Meia, 220 graus, 149, condições de pouso. Sete. Vai prosseguir. Gente. Torre mais Juliette ao meu. Maxilete Romeu, prossiga. Aguardando o próximo tráfego para pouso, quando liberado o eixo da 10 para sobrevoo a mais meia milha na magnética 220 da presente. Sim. Três, dois, um, meia. Solo 29, direita 12, 1 decimal 1. 2-1-1, Azul 476 na escuta da torre? Azul 476, Torre Salvador. O Matinete Romeu, visual com a aeronave da Azul, final 10. Visual é para informação, bando de pássaros, final 17, interferindo na 10. Confirmado, bando de pássaros na 17, é isso? 17 e 10. ciente. Torre Rio Azul, 4076, sinal baixado travado. 4076, vento 220 graus, 139. Tem condições de pousar no zero? Afirma. Ciente, livre pouso, pitão no zero. Livre pouso no zero, 4076. Ciente, mais filete 1000, só confirma a intenção. Vai ainda cruzar o sinal do ano zero ou não? Confirma, pitão Romeu? Afirma, vai cruzar o sinal do ano zero? Vai permanecer no eixo dela. Ai, se vai permanecer no eixo, então vai ter que aguardar. Só que eu tenho sequenciamento. O próximo tráfego agora está a 2 milhas de duna. Tá ciente, vai aguardar o sequenciamento. Ciente. Quanto tempo precisa no eixo? Max 7 Romeu, quanto tempo precisa alinhado no eixo? Vai permanecer por 10 minutos, condicionado ao seu tráfego. Ah, ciente. Se você permanecer na torre do controle. Posso permanecer na sua escuta? Sim. Azul 4076, solo 31, à direita, 121, décima 1. Gente, direita, 121, obrigado. Torre Mike de Leste ao meu. Prossiga. Vai agradecer a colaboração, temos uma outra ocorrência, vai livrar o seu setor, segue para Piripiri, aguardando para a transferência do controle. Periperi, qual é a Proideal? Proa 320. Então prossegue 320 e chama o controle, 208. Grato, Romeu. Oi, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, pouso 10 autorizado, o vento agora 230 graus, 149. 7, Alfa Tango Tango. Sinal normal, baixado checado, Tango Tango. Confirma, Alfa Tango Tango? Sinal normal, baixado e travado. Ciente, pouso autorizado no 0230 com 12.